E aí, Derek, o que você acha de podcast de notícia? Puta, eu acho uma ideia bem interessante se for semanal, porque dependendo da frequência, a pauta fica quente, já mudou a notícia e o podcast já tá gravado e já perdeu toda a vibe já. É, pra você falar de notícia, tem que aproveitar enquanto ainda tá ali, né? Tá falando, tá? Isso. Porque tá chama acontecendo atenção. Ainda. Chama muita atenção você falar da notícia quando ela tá na hora ou quando ela não é tão popular assim. Porque sim, depois que passa a vibe da notícia, não tem sentido você falar dela, porque todo mundo já deu uma opinião ali. É isso. Todo mundo já falou, esgotou o assunto, fica meio chato falar em cima do que todo mundo já falou, entendeu? É, e fica só mais do mesmo, né? É, mais uma opinião sobre a mesma coisa. Então tem que ser o quanto mais quente, melhor. É, isso acaba dificultando, por exemplo, eu vou editar o nosso podcast de notícia, a gente tem que separar a notícia no dia da gravação, gravar e editar o mais rápido possível. Sim. Pra lançar também o mais rápido possível. É, porque senão, né, acontece aquilo, por exemplo, eu lembro a primeira vez que a gente foi tentar gravar, tinha a notícia do rapaz lá do Maze Runner, não era? Que ele se machucou. O Dylan O'Brien. E agora já não é uma notícia tão relevante, né, porque já passou mesmo. Se bobear, que ele até já né, voltou a filmar e nós estamos falando dele doente ainda. É, então, aí acaba sendo um pouco difícil. A gente adiou essa gravação em o quê? Uma semana? Duas? Foram duas semanas. Então, aí já a notícia nem valia mais. Não, fica velha, fica já passada já. Então tem que ser gravado o quanto antes, ou se não, utilizar notícias que não precisem dessa, né, urgência para ser divulgada e comentada. É, mas aí, nesse caso, seria o outro lado. Por exemplo, falar de uma notícia... Por exemplo, a gente separa coisa de filme, que é o foco do nosso site, né? O mundo pop. Sim. É, você não precisa falar com tanta urgência que tem notícia nova do filme. Tipo, tal pessoa vai participar. Porque essa pessoa vai estar participando até o filme lançar. Sim, sim. Se você adia um pouco falar sobre isso, normalmente tem mais pano pra manga, né? Você tem mais o que discutir. Sim, porque às vezes o estúdio, ele vai lá, publica que a pessoa vai participar, aí durante os dias sai, né, qual é a personagem que ela vai fazer, se ela vai participar do filme inteiro, se é só de um arco, então é bem interessante quando é esse tipo de notícia. É, fica bem, bem diferente mesmo, né? Fica. Depende o quanto, qual que é o potencial dessa notícia render durante os dias. Mas isso aí... É super imprevisto também, né? Você não consegue saber quanto vai dar. Você não sabe, mas tem coisa que você tem que tentar. E aí, galera? Beleza? A gente tá aqui pra apresentar o novo podcast do site Invader, o Boletim Imperial. Eu sou o Vini, o host do dia, e junto comigo tá o Derek. Do dia, porque vai que muda, né, Vini? Por enquanto vai. É você, né? É, eu sou o host um dia por semana, cara. É, fantástico. Então, pessoal, esse podcast aqui, ele é o Boletim Imperial, como eu já disse. Ele é focado em notícia, por isso a introdução. E assim vai ser curtinho e tal, uma edição rápida, mas pra quem, por exemplo, não tem tempo de sair procurando notícia, fica antenado num site, a gente junta as mais relevantes pro mundo pop. Da semana? Um podcast. É, da semana, sim. Aí a gente junta tudo, faz um podcast curtinho, você pode escutar no trem, no trem, carro, no ônibus, no metrô, ou em casa mesmo, né, talvez? Às vezes jogando um videogame. Jogando um Play 4, você escuta o nosso Boletim Imperial. Quando eu tiver um Play 4, eu escuto. Tá. Então, vamos pra primeira notícia? Foi legal a gente falar logo dos videogames no começo, porque a primeira notícia é de um jogo. O jogo, no caso, da... Da Nintendo. Vai sair pela Nintendo? Vai. É, então, o primeiro jogo aqui é da Nintendo, Pokémon Sun and Moon. Teve seu primeiro trailer lançado agora no domingo, que pra gente ainda não foi lançado. Sim, porque hoje é dia 1 ainda, na na sexta-feira, então. Dia 1º de abril, dia da mentira aí. Dia da mentira. A gente grava com antecedência pra ter um tempo de editar e tal. Sim, é, fala. Então, comenta um pouco aí do jogo, Derek. Bom, então, quem acompanha o mundo Pokémon sabe que Pokémon faz 20 anos esse ano, né? Pokémon Red e Pokémon Green foi lançado em 96 lá no Japão. Então esse ano faz 20 anos da franquia. É, ele era do Game Boy, né? Isso, do Game Boy. Aí foi evoluindo, né? Conforme os portáteis foram, né? Foram, né, evoluindo, o game foi acompanhando. E que pra comemorar esses 20 anos, a Nintendo tá fazendo vários eventos, doações de pokémons e tal, mas o mais importante é que no final do ano, não sem uma data certa ainda, mas é sempre novembro, dezembro, a Nintendo vai lançar o Pokémon Sun, que é Pokémon Moon, que vai apresentar a 7ª geração. Olha só, estamos na 7ª já. Já é bastante coisa, hein? Bastante. E que vai sair para o 3DS. E ontem, no programa da televisão japonesa Gathering at the Pokémon House, os diretores do jogo, dos jogos, porque são dois, Sun and Moon, eles estavam lá no programa e divulgaram as primeiras imagens do jogo. Como eu não vi, né? Meio que nem você, Vini, ainda, né? Não. Nós não sabemos quantas imagens, quanto foi mostrado, se mostrou Pokémon novo ou não, então não sei. Mas suponho que seja um trailer bem interessante, porque o jogo foi anunciado há um mês e meio, mais ou menos. E só isso, só foi anunciado, mostrou-se o logo de um, o logo de outro, sem data, sem nada. Então, qualquer coisa que mostrou domingo, dia 3, já foi um a mais pro fã ver já. Então eu tô bem ansioso. Domingo eu vou assistir. Não vou assistir a TV japonesa. É, vai ver. Mas vou ver o trailer que a Nintendo vai divulgar. Ah, sim. Uma coisa interessante é que os dois jogos vão sair em 9 línguas, só que infelizmente nenhuma delas é português. Isso. É, como sempre, a Nintendo ela faz pouco caso do Brasil. Pra quem se lembra, no começo de 2015, ela encerrou todas as operações dela aqui no país. Então, quem quer conseguir jogo hoje em dia, ou ele paga muito mais pelas empresas que importam, ou a pessoa baixa pelo Nintendo eShop, que é o serviço de streaming de jogos dela. Porque ela mesma não comercializa mais nada aqui no Brasil. Então, lógico que ela não ia fazer um game dela na língua portuguesa, né? Então, esquece. Dessa vez, não. É, ele tem que desencarnar dessa, né? Tem, mas ainda que ela pôs mandarim. Mandarim, se você ver aí na lista, é uma língua nova que nunca teve antes em jogos do Pokémon. Mas lógico que ela tá de olho no mercado crescente chinês, né? Então ela vai colocar mandarim, que é pra agradar aquele, né, 1 bilhão e muitos milhões de gente, né? É, se metade dessa população já comprar, pô. Já é um baita superávit pra ela. Já fecha o ano no azul com sobra ainda. E se fizer, ó, próxima a dica pra Nintendo é fazer em chinês e em indiano. Indiano, boa, que é outro russo, mercado, né? Grande também, boa ideia, Vini. Talvez russo, porque a Rússia é gigante também, deve ter bastante. Também. Aí, cara. Aí, Nintendo, se vocês ouvirem a gente um dia aí, viu? Eu tenho visão de negócios, hein? Indiano em russo, mas acreditem o Invader pela ideia. Isso, exatamente, eu quero meu time. Tá aí. Pra quem tá curioso sobre os idiomas, é inglês, japonês, espanhol, francês, italiano, alemão, coreano, chinês tradicional e simplificado. Viu? Tem dois tipos de chinês ainda e nenhum português. É. Ótimo, legal. Bacana, Nintendo. Obrigado. É, cara, eu vou ser bem sincero. Eu não tinha lido nada sobre esse Pokémon, mas eu tava de olho no Pokémon GO. Então eu acho que o Pokémon GO, ele tá tão no hype, que ele tá, vamos dizer assim, chupando a mídia toda pra ele. Sim, sim. Ela tá, o pessoal tá louco porque quer saber como que vai ser. Quais serão as regras, o design, já tá em beta teste lá no Japão já. Eu tô bem curioso também. Eu não sou fã de Pokémon. Ah, eu sou fã. Mas eu tô muito curioso, cara, pra ver como vai ficar, porque é interessante a ideia. Sim, é um jogo de realidade virtual, praticamente, né? Praticamente. É o mundo de Pokémon, entendeu? É muito interessante a ideia. Aí como que a Nintendo vai trabalhar isso, que é o X da questão? Ah, é legal porque o seu celular vai virar aquela... É Pokédex o nome, né? A Pokédex, é. Vai. Seu celular vai ser uma Pokédex. Cara. Exato. É muito interessante. A ideia é... Ela é muito boa. Cara, eu espero que a gente faça... Tenha muita notícia do Pokémon GO pro Boletim Imperial, que é um jogo que eu tô ansioso pra ver, cara. Somos dois. Eu quero muito jogar. Que pelo que vazou, pelas imagens, que pelos videozinhos curtinhos que vazaram já, é muito... promissor. É bem diferente dos games dos consoles, é uma coisa, é uma outra dinâmica, mas é bem interessante. Eu tô bem afim de jogar, mas não tem data pra sair nem no mundo e aqui muito menos, né? Então tem que esperar um pouquinho. Mas é esse ano ainda. Foi divulgada a primeira, né, cena deletada do filme Batman vs Superman. Isso. Você assistiu o filme, Vini? Não. Eu não assisti ainda, não tive oportunidade. Mas vou assistir assim que possível. Eu ouvi o nosso cast, o Failcast, sobre o filme. Batman vs Superman, com a participação de... Carlos Voltor. Carlos Voltor. Quem não ouviu ainda, ouve porque tá bem legal, viu? Acesse o site lá que vocês vão ver que tá bem legal. Eu não dava presente no cast, mas foi uma honra saber que o Carlos Voltor tava. Que foi super de boa, viu, Vini? Foi bem tranquilo. Eu... A gente tava eu, o Richard... O Edu, não era? O tio Edu conversando, aí o tio Edu... Que eu vou chamar o Carlos Voltor. Falei a nós, oi, como? Não, vou chamar. Vamos ver se ele vem. Aí ele veio e tal, super de boa, foi super, né, educado e tal. Então, ó, merece uns aplausos, Carlos Voltor. Foi super tranquilo com nós, que somos pequenos ainda. É, minúsculos, né? Ele foi de boa, tranquilo, participou. Ó, foi muito bacana, curti bastante. Pra quem quiser ouvir aí, vai ter o link na publicação. Sim, ouçam porque tá bem legal. É bem curtinho, tem 45 minutos, acho, não é nada demais. Mas tem bastante conteúdo. O pessoal comentou bem do filme e... É bem, Se, pra quem não gosta de spoiler, é meio difícil de ouvir, porque eles conversam sobre o filme, né? Exato. Eu não tenho problema com spoiler, eu até gosto de saber o que acontece antes de assistir. Eu não, eu detesto spoiler. Cara, eu acho bem interessante, porque você fica esperando o... parto da... premissa de que você não importa saber o final, e sim como o que leva até lá. Ah, entendi. É uma boa ideia a sua. Então eu ouvi o cast, eu gostei bastante, tá bem divertido. E teve essa cena deletada aqui. Isso vai segunda-feira, sabe-se lá por quê, a Warner quis divulgar uma cena deletada que vai estar na versão estendida do filme, que sai esse ano ainda. E a cena mostra o Lex Luthor mergulhado naquela água da nave de Krypton. A mesma água que ele usou pra fazer o Zod virar o Doomsday. E ele tá lá e surge um ser, que o ser não fala, o ser não se manifesta. Mas pelo design dele, ele é alguém de Apocalipse, que é o mundo onde o Darkseid habita. E aí a gente... Abriram rumores, né? Sobre quem pode ser. A gente tem aqui a possibilidade de ser o Lobo de Steppe, que é tio do Darkseid, ou o Yuga Khan, que é pai do Darkseid. Isso. E o mais interessante é que nas mãos desse ser tem três caixas maternas, que são aqueles computadores biológicos do mundo deles, e que já foi mostrado no filme mesmo para dar vida ao Cyborg. Não fala que é uma caixa materna, mas o diretor Zack Snyder, dois dias depois, já falou que realmente aquilo era uma caixa materna. Então é bem legal porque já traça mais ou menos o futuro da Liga da Justiça, que possivelmente o Darkseid vem pra Terra pra tumultuar e a Liga tem que se reunir pra derrotá-lo. É, vão precisar de mais força. De mais seres, né? Mais meta-humanos, né? Isso. Como eles chamam. E aí é uma boa abertura pra Liga da Justiça. Exato. Então é uma cena bem bacana, bem interessante. Que eu só achei ruim que esse timing da Warner, não tinha por que divulgar a cena três dias depois que o filme estreou. Eu não sei mesmo qual foi né, o objetivo dela. Mas o fã gosta, legal, mas que eu achei que dava pra ter esperado mais um pouco ainda, pra ter mostrado. Eu não entendo muito dessa parte de cenas deletadas de filme, porque... Por exemplo, eles têm uma duração pro cinema, no caso, né? Porque não pode. Não sei se não pode passar ou se não é recomendado e tal. Mas tirar uma cena dessa que você tem. Assim, na minha visão, claramente uma abertura pra um próximo filme que é tão aguardado. Sim, já um gancho pro outro filme já. Então, e divulgar, tipo, dias depois do lançamento, não. Poderiam lançar no filme direto. Sim. Ou um dia depois, ou. Só deixar lá na versão uncut e não comentar, sabe? Eu não entendi o objetivo também. Que eu penso igual você, que eu acho que o timing não foi bom, mas já que divulgou, né, o fã gostou, curtiu, é muito relevante pro universo DC, então, já que já foi feito, né, então vamos curtir a cena, né? É, uma cena é bem interessante mesmo. Quem quiser, clica aí no link embaixo, que vai ter a cena pra você ver. E que não tem diálogo nenhum, são só imagens, mas são imagens muito bacanas. É que é bem curtinha, não tem nem, acho que um minuto, então é tranquilo. Ah, pra quem já tiver curioso agora, o nome do vídeo tá no YouTube, o vídeo se chama Communion. Isso, Communion. É, isso, coloca lá, Batman vs Superman Communion. Já vai direto pra cena. A Warner mesmo... Que divulgou a cena, então tranquilo. É, não é nenhuma trollagem. Isso, é, boa, ninguém roubou a cena, ninguém filmou a cena, é a cena oficial que ela mesmo divulgou. Pelo menos a Warner quer que a gente pense que é de verdade, então vamos pensar que é... boa, vai que é uma sacanagem, né, mas parece que não, né, mas seria mancada. É uma cena interessante, recomendo a todo mundo que gostou do filme ver, quem tá interessado no universo também ver, indiferente se gostou ou não do filme. Fica aí a cena pra quem quiser. Também ligado ao universo DC, fizeram uma petição para tirar o Zack Snyder da direção do filme Liga da Justiça. É mais uma vez o fã fazendo um drama antes da hora, né? Se você lembra, Vini, lá em 2013, quando foi anunciado que o Ben Affleck seria o novo Batman, também rolou uma petição, um abaixo-assinado que pra Warner tirá-lo porque ele é mau ator, tal, sabe, essas bobagens, né? Mas, logicamente, que não deu em nada, porque ele tá no filme, né? Filmou normal, e é uma das coisas mais interessantes do filme, é o Batman dele. Então, pra você ver que fã chora muito antes da hora. É, o fã é muito medroso, né? Ele quer que tudo dê certo, mas ele não quer arriscar, né? Quer arriscar e tem que arriscar. Tem, sem risco não tem recompensa, isso aí eu... Exato. É antiga essa frase já e a gente viu a prova disso. Todo mundo tem uma visão ruim dele. Olha o trocadilho. Tem uma visão ruim por causa do Demolidor. Boa. Mas, por tudo que foi dito, ele foi um ótimo Batman. Sim, foi mesmo. E... Pô, o pessoal pediu pra saírem, quer dizer, tirarem ele do filme. Né? Exato. E ele, como ator, que ele evoluiu muito durante esses 13 anos, desde o Demolidor até o Batman. Ele tá muito bom ator e muito bom diretor também. Ele dirige filmes muito bem. Então o pessoal reclama porque acho que é o Que a última imagem que tem dele é a do Demolidor, mas ele já evoluiu 13 anos já depois do Demolidor. E o Zack Snyder, que ele é o cara que mais manja do universo DC, porque na Marvel tem o Kevin Feige, que é quem quem mexe com os pauzinhos de cada filme, né? Na DC não tem um cara assim. A Zack Snyder que tomou essa função pra ele, e ele que manja, aquele que tá colocando cada pauzinho no seu lugar certo, então, sabe, que ele sabe o que tá fazendo. Então, pessoal, a justificativa é de que os dois filmes que ele dirigiu do universo DC, foi o Homem de Aço e o Batman vs Superman, tiveram resultados medianos. Então, mas depende, porque o que a Warner vê? Se entrou o dinheiro ou não, entendeu? E entrou nos dois casos, porque no Batman ainda tá lá, né? Contando ainda, né? O dinheiro. Exatamente. Então pra ela é isso. Fez dinheiro, então serve. Não fez, então não serve. O Homem de Aço lá de 2013 fez quase 700 milhões. Tá ótimo isso. O Batman fez em uma semana 500 já. Então a Warner só vê isso só. Então pra ela deu dinheiro que ele serve. Então tá ótimo. Vai ser ele. Vão começar a filmar em abril já, bom, já, né, esse mês já, então esquece. Ele não vai sair. E tem a parte, por exemplo, a Warner vê o dinheiro. Só que ele não fez produções ruins. Os fãs admitiram que foram mediano. Exato. Aí você junta duas coisas. Um filme que deu dinheiro e que não foi ruim. É. Então pronto, não tem argumento pra tirá-lo, entendeu? É, até porque é exatamente isso, né? O filme, ele não tem que ser bom, ele só não tem que ser ruim. Ele atingiu o objetivo dele de não ser um filme ruim e dar dinheiro. E dar dinheiro. O público então, gostou, lógico, dividiu, né, bastante, mas na média o público curtiu, então... A Liga da Justiça, parte 1. Vai ser gravado vai começar dia 11 de abril. Isso, agora. Já tá começando aí, galera. Já. Eles já estão na pré-produção, já. Se você ver por aí, já tem foto deles já no set ainda, mas as filmagens principais só serão começadas dia 11 mesmo. Mas já tem foto já da Mulher Maravilha lá, do Jason Momoa como Aquaman, então é só você fuçar que você achar foto do set já. Já leva, né? Esquece. Se você assinou essa petição, cara, é desnecessário. Tudo bem, professor. Sim, assim, você quer ver uma obra melhor? Você assina, não tem problema não. Eu entendo o fato de querer ver uma obra melhor. Sim, é sim. Só que a pessoa às vezes acaba não pensando que ela tá fazendo um hype desnecessário. Exato. Sabe, não tem porquê. E pra quem não sabe, a Liga da Justiça Parte 1 sai em novembro do ano que vem, tá? Não, já tem data pra sair, já tem data pra início, já o diretor já tá aí. Não, né? Esquece, mas o povo gosta de fazer, de tumultuar, então deixa... É bom pro marketing. Lógico, exato. A Warner tem quem divulga o filme mesmo sem pagar, entendeu? E quem melhor vai divulgar o filme do que o público? Do que o público, falando bem ou se não mal, né? Então... Agora a gente vai mudar de universo. Isso, vamos para o outro polo. A primeira notícia aqui da nossa sessão aqui da Marvel é o filme Deadpool. Hey, yeah, I wanna shoot, baby. Ele teve a maior bilheteria para maiores de idade de todos os tempos. Isso é bem relevante. Isso é muito relevante por toda a história do filme. O filme, se sair bem em bilheteria, já foi ótimo pelo fato de... Ele não ia ser feito, sabe? Ele tinha tudo contra e deu certo. E deu certo que deu dinheiro, que a Fox acha ainda melhor. E o que melhor do que dar dinheiro, do que se não dar muito dinheiro? De muito dinheiro. O mais interessante é como ele é pra maiores de 17. E com isso, você meio que limita o público, né? Então, criança não vai assistir, jovens... jovem de 12, 14 anos não vai assistir, né? Quando deveria ir, né? Então você acaba limitando o público e consequentemente você vai ter uma menor bilheteria mundial. Mas mesmo assim, o Deadpool fez muito dinheiro. Ele passou o último campeão, que era o Matrix Reloaded, de 2003, que estava com 742 milhões, que o Deadpool hoje está com 745 milhões. É, e tá com a estimativa de o próximo final de semana tenha 750 milhões. E o mais legal, e óbvio que já fazem quase 2 meses que ele já estreou na maior parte dos países. E, cara, é um filme super recomendado aí, se você tem a idade pra ver. Ele é muito recomendado, porque eu fui meio, assim, eu tava no meio a meio. Eu não sabia se eu esperava muito, mas eu já conhecia a zoeira do herói pelo jogo. O jogo do Deadpool saiu 2 anos antes, se não me engano, do filme. E antes do filme sequer ser mais popular, assim, sabe? Não tinha quase nada. E já era uma coisa legal você ver um cara tão diferente, assim, um porra louca completo no mundo, sabe? Sim. E, cara, é fantástico o filme. É diferente, é bem interessante. É um filme diferente de super-heróis. A própria Fox sabia disso, então ela falou, ó, como será um filme pra gente muito mais velha, então eu vou liberar menos porque... Vai faturar menos, né? Exato, porque a lógica é que se fature menos. Aí essa lógica da Warner caiu de ponta cabeça e faturou mais do que filme livre. Ou se não pra 12 anos, entendeu? É que é a idade comum, né? Do comum pra super-herói. Então a Fox acertou. Lógico que o Ryan Reynolds tem muito mérito, porque ele que foi forçando. É, eu dou 70% do mérito pra ele. Porque ele comprou a ideia, ele tava indo atrás, foi atrás, e a Fox comprou a ideia junto com ele, e saiu o filme e deu muito certo. É, deu. Volto a dizer, aconselho o filme pra quem puder assistir. Se você não tem a idade, que é 16 anos, né? Isso. Se você não tem a idade, cara, assiste com algum adulto do seu lado. Com adulto, com pai, com sua mãe, com seu tio. É um filme, não é muito, muito família, mas ainda assim, cara, vale a pena. Isso, é muito engraçado. Eu acho que o ponto chave dele é ele ser muito engraçado. É, ele ser palhaço e tal. Palhaço, ele fala com você, então é muito interessante. É um outro modo de fazer de super-heróis, é bem interessante. Quem puder ver, assista. Isso aí. Próximo, Vini. Beleza. O filme do Gambit teve a produção adiada. Mais uma vez. De novo. Agora, pro final de 2016, devido ao fato do diretor estar ocupado. Sim, porque ele vai filmar antes The Wall. Um filme de suspense, né? Isso. Eu quero ver a história do Gambit na tela, porque eu não conheço muito do herói. Nem eu também. Pra mim ele é só um jogador de poker que solta fogo. E, cara, eu tô ansioso pra ver o filme. Infelizmente ele foi adiado de novo. Se você adia a produção, você adia o prazo de entrega. É. Então, quanto mais eles demoram pra fazer, mais eu vou demorar pra ver. Isso me deixa muito chateado. Sim. Porque a previsão inicial seria lançado em outubro desse ano. Mas sabe, sei lá, por que agora o Doug Liman colocou esse The Wall no meio? Então que ele vai filmar o The Wall, depois que ele terminar o The Wall, que ele vai começar o Gambit. Então Gambit só lá pro final de, né, 2017. E olhe lá. É, e olhe lá. Isso aí, agora vamos para a próxima notícia, que são duas notícias de um mesmo filme. Os dois são referentes ao Thor Ragnarok. Isso. A primeira notícia que a gente vai ler aqui, a Kate Blanchett confirmou que vai estar presente no filme Thor Ragnarok, com o papel de... Hela, a deusa da morte. Isso, soberana de Hel e Niflheim. Bom, é uma puta atriz, é uma adição fantástica. Os nerds devem saber quem é ela pelo Hobbit, né? Porque o Senhor dos Anéis, ela é a rainha Galadriel. Ela é uma puta atriz, ganhou o Oscar pelo Blue Jasmine e é uma adição de peso que esse filme vai trazer um impacto muito importante pro universo Marvel. Bom, né, pra quem não conhece, o que que é esse evento, Vini? O que que é o Ragnarok para os nórdicos? Na mitologia nórdica, o Ragnarok é o, entre mil aspas, o fim dos tempos, né? É algo semelhante ao apocalipse da religião cristã. Isso mesmo. Como exemplo, não levem isso como um fato pro filme. Na mitologia Ragnarok, o Thor morre pela serpente, Odin morre até por um filho do Thor. Do Loki. Do Loki, o lobo, não é isso? Isso, e cara, é um evento, o que você lê do Ragnarok é sensacional. Daria um puta filme essa mitologia. Levando pro universo Marvel, vai mudar tudo. O que falam é que vai mudar tudo. Porque se levarem a mitologia a sério e o Thor morrer, cara... Exato. E pra quem não sabe, temos o Thor e o Hulk no filme. Já foi confirmado que o Mark Ruffalo volta como Hulk. A gente vai ter nesse filme confirmado o Thor, Loki, o Hulk e o Samuel L. Jackson. Ah, sim, o Nick Fury. Tem tudo pra ser um filme bem assim, bem épico, catastrófico. Se for bem trabalhado, vai dar um puta filme. Mantendo no Thor Ragnarok, temos o Tom Hiddleston. Isso. Afirmando que é sua última aparição como Loki. O que é uma pena. O que é uma pena porque ele é um dos melhores atores que casaram com o personagem nesse universo. Ele é um Loki perfeito. Sarcástico, arrogante, malandro. Ele tem essa postura de quem se acha superior, né? Exato, exato. Que ele só anda reto, né? O nariz em pé, aquele cabelo encebado dele com gel. Um gel de Asgard. Isso, cara. Esse deve ser bom. Então, que combina bem o personagem com o ator. Mas, se você ver pela lógica, o arco dele vai terminar mesmo. Quem assistiu Thor, o Mundo Sombrio, sabe que no final que ele assume o papel de Odin. Um bom arco, que ele fez o Thor 1, o Vingadores, que ele foi o vilão principal. O Thor 2, que ele foi o vilão secundário. E no Thor 3, que ele também deve ser, né, secundário, porque tem a Hela, que deve ser a principal. Mas é um puta ator, que ele vai fazer falta pro universo Marvel. Que ele falou que talvez que ele apareça no Vingadores 3 parte 1, mas não sabe ainda. Eu acho que ele não volta, não. Eu também não. Acho que... ficou bem informativo. Foi legal, né? Bom, pra gente fechar, quem não ouviu ainda o Failcast com o Carlos Voltor sobre o Batman vs Superman, o link tá embaixo, cliquem, ouçam, baixem, porque tá bem bacana. Quem quer saber mais sobre o site, vai em invader.blog.br, que lá tem várias notícias, críticas, análises, tudo de bom e muito bem feito. Curtam a página no Facebook, por favor, também, que ajuda a gente. Tem muitas montagens, memes que a gente lança. O pessoal curte, comenta, compartilha. Então é bem bacana. Curtam a página. Mas quem quiser falar comigo, pode mandar para o inbox da página, porque sou eu que cuido dela. Eu e o Richard. Então eu vou ler, ou ele, e a gente vai ler e responder. Ou se não, comenta nas críticas que eu faço ou no próprio post aqui do boletim, que eu vou ler, tá? Postem quando quiserem que eu vou ler. Aí o Vini, quem quiser falar com você, o que faz? Eu vou estar também na parte de contato do site, ou no sobre, eu não lembro exatamente o que é. Tá em sobre equipe, eu acho. Vai ter minhas redes sociais lá, quem quiser... falar alguma coisa, dar uma sugestão, um tema, tá tudo sendo muito bem-vindo. Muito, muito, muito bem-vindo mesmo. Então até o número 2. Até o número 2, com notícias novas e informações novas pra vocês.